Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, podcast onde falamos sobre filmes e séries que assistimos, games que jogamos, coisas que fizemos durante a semana ou durante o tempo que a gente ficou fora, que nesse caso é bastante, é mais de um mês. A gente Aproximadamente 40 anos. tá de volta, agora com tudo. A gente saiu para as férias porque todo mundo do podcast estava viajando, e aí depois a gente, quando ia voltar, tivemos problemas técnicos e pessoais, e técnicos, especialmente técnicos, e aí agora a gente está de volta, finalmente. Ah, foi mais tempo do que eu esperava, mais tempo do que eu gostaria, mas estamos de volta. Meu nome é Vitor, sou seu host. E do meu lado, para quem está assistindo no vídeo, para quem não, né, para quem está assistindo, apenas ouvindo, aqui nesse local, está Luan Bittencourt, Oi, gente. meu co-host. E aqui embaixo, convidado especial de sempre muito especial, Felipe. Olá, Você pessoal. sabe que quem tá ouvindo no áudio não vai ver seu joinha, né? Por isso que eu falei olá, pessoal. Pois é, ele falou. Você tá sumindo aí que ele não falou nada. Ah, tudo bem. Tudo Poxa bem. vida. Visita, tem áudio e vídeo? Como assim? Sim, você pode ouvir o podcast nas plataformas de podcast que você tem. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, sei lá o que, sei lá o que, Deezer. Você pode ouvir nesses lugares, ou você pode assistir tanto ao vivo no twitch.tv/vicgurg, quanto também no YouTube. Estamos gravando esse podcast na terça-feira. Talvez essa seja a programação do futuro. Não, não sei ainda. Temos que. Estamos voltando apenas, então deixa a gente se restabelecer. Mas bem, vamos falar sobre as férias. Vamos assim que acabar a vinheta. Oba, Sophie Charlotte. Ok. Como é que foi o mês de julho de vocês, já que a gente teve tanto tempo assim fora? Tá, Felipe. Eu ia falar que o mês de julho foi um mês corrido. No trabalho eu tive auditoria e aí foi muita, muita coisa, Opa. mas agora já tá um pouco mais tranquilo. Mas mês de julho foi tensão do início ao fim. Uma coisa que eu fiz nesse mês foi viajar. Eu e Carol viajamos para São Paulo. Foi a primeira viagem da Carol desde da pandemia e a minha segunda. Mas a gente encontrou com alguns amigos lá. Né, Luan? Ah, você vai falar uma coisa? Não, é só. O Luan esteve lá também. A Sim, gente Rodrigo já lá. se viu lá. A gente assistiu o Thor juntos. Primeira vez que a gente vê um filme junto desde antes da pandemia também. Pois é. E tive o Thor. O que que você achou do Thor? Legal. Não, você foi o que mais gostou. Sim. Eu gostei bastante. Eu senti. Saindo do cinema, eu tava meio sem saber se eu preferia ele ou Ragnarok. Eu ainda acho que eu preciso reassistir, mas o sentimento agora. Reassisti os dois. Os dois filmes são dirigidos pelo Taika Waititi, pra quem não tá ligado. E eu gostei muito dos dois, mas eu senti que esse conseguiu nivelar melhor o humor com o drama. os momentos de tensão emocional. Assim, eu lembro um pouco do Ragnarok, mas eu lembro que eu gostei mais dele do que do 4. Pelo menos assim, de primeira impressão. Mas eu gostei do 4, não achei ruim não, só achei que as piadas não funcionaram tanto quanto do terceiro. Não sei porquê. Claro, algumas ainda funcionaram muito bem. Tipo, aquelas cabras eu tava rindo sempre. não, e as cabras são... É, o filme foi divisivo bastante, mas as cabras são unanimidade. Uma coisa... Não, não são unanimidade. É, tem muita gente que odiou. Tipo, ah, nossa. É... Vitor, então foi tão divisivo quanto o filme, porque muita gente gostou também. É, o filme foi divisivo, pelo que eu vi. Tem gente que gostou, tem gente que achou horrível, que nunca mais vê nenhum filme do Taika Waititi, que o humor é não sei o quê, então... Eu o povo falando, nossa, demite o Taika Waititi, ele nunca mais devia trabalhar, mas... Eu devo dizer que dos três filmes do Taika Waititi que eu assisti, o meu preferido não é nenhum dos dois Thor, mas... Qual é o outro? Qual é o filme favorito dele? Seu filme favorito Jojo dele? Rabbit? Jojo Rabbit, tá. Assista O Que Fazemos nas Sombras, né? Eu não sei como... Eu tentei assistir a série, mas não é pra mim. A série... Bom, eu não sei como é a série, mas eu gostei do... Eu gostei do filme. Eu acho que o humor dele nos filmes do Thor, ele é muito mais sem noção do que o humor dele em Jojo Rabbit. Ele se deixa ser mais bobo, assim. Eu acho que ele meio que abraça... Ah, é um super-herói, é um mundo pra ser divertido. Aí ele fala, não, foda-se. É, todo mundo é bobo, todo mundo... tem umas situações que você só vê em comédia escrachada, assim. Eu acho válido, eu acho válido. E esse filme, pra mim, eu acho que o Ragnarok, ele chegava nos pontos que ele meio que fazia piada demais, que ele não se deixava sentir os sentimentos, assim. E esse, eu senti um pouco mais ele conseguiu em um momento onde era pra assim, pra ficar, pra ter um momento dramático, ele não fez uma piadinha. Olha, cabras gritando. Ele... Uma coisa que eu achei nesse filme, eu acho que o meu grande problema com o Thor e os filmes dele em geral é porque o primeiro Thor é uma coisa mais shakespeariana, mas assim, mais... É verdade. Isso é diferente. Quase Hamlet. E aí, isso é tudo crédito ao Kenneth Branagh. Sim. O segundo Thor já é um filme que pra mim é um dos mais fracos da Marvel. Ele tem coisas interessantes até, mas no geral é um filme que é super esquecível. Uhum. O terceiro filme, como ele era o Ragnarok, aí você pensa, Ragnarok é o fim do mundo dos Asgardianos e tudo mais... Eu achei que fosse ser uma coisa muito mais tensa e muito mais densa e sombria. E aí quando eu fui assistir muita o coisa filme, em jogo. Que era um... É, quando eu fui assistir o filme que era uma comédia meio de palhaçada, assim, a bunda do Hulk e tudo mais, eu estranhei muito mais o terceiro filme. E aí quando eu cheguei pra esse, eu já meio que esperava... Já sabia uma comédia, então... qual era a ideia. Uhum. Então eu senti mais ou menos o que você sentiu também, Vitor, que as partes que são mais tensas, eu senti um pouco mais de tensão, e as partes que eram mais comédia eu já imaginava que isso ia acontecer, então eu não senti tanto Se assim... Se tu reassistisse o Ragnarok, você mudaria de opinião? Já preparado? Possivelmente. Eu assisti o Thor Ragnarok mais uma vez, e a segunda vez que eu assisti eu já achei ele melhor. Sim, sim. Eu já consegui me divertir mais, porque eu já esperava que não fosse ser nada sombrio. Então pra esse filme eu já fui com essa mentalidade de, tá, não vai ser nada sombrio, vai ter piada, vai ter coisa assim. Mas tem umas partes no filme que eram pra ser tensas que eu senti uma tensão, que era a parte relacionada à doença, da Jane, algumas coisas assim que eu senti a seriedade na hora que era pra ser sério, e já nas partes que eram divertidas eu consegui me divertir mais. Ok. Eu gostei muito especial do vilão do quarto filme. Eu acho que ele é melhor que o vilão do terceiro filme, que não é ruim, só que o terceiro filme é aquela coisa mais caricata pra ser um vilão, enquanto o quarto filme tem um pouco de profundidade. E o Christian Bale manda bem também. O Gore. Sim. É, ele foi muito pouco usado nesse filme, mas eu achei ele extremamente efetivo. Eu acho que é um valor, que ele tem um valor a mais por aparecer pouco, mas mesmo assim ainda conseguir dar um impacto no negócio. E ele é um personagem extremamente trágico. Tem uma motivação meio fácil de identificar um pouquinho. É, sim. Você não defende, mas você entende. Uhum. Não, e eu acho até interessante que o filme meio que mostra no... Ele podia ter até explorado mais isso. O filme inteiro mostra meio que o Gore tá certo. Porque os deuses que eles mostram, além do Thor, é tudo cuzão. O cara do começo do filme, o Russell Crowe, eles só fazem... Só são cuzões. Aí... Se meio que, ok, beleza, foda-se se ele matar todos os deuses. Mas aí tem o Thor, e aí o Thor ele é legal. E tem as crianças também, eles botam as crianças pra você já ficar meio... Eu acho que uma coisa que eles podiam tentar explorar mais é mostrar o que acontecia com as civilizações quando os deuses delas morriam. Porque... É o que você falou, ele mostra muito, tipo, os deuses são manés, então se matar os deuses não vai fazer diferença. Talvez se ele tivesse mostrado, ok, a gente matou o deus da chuva dessa civilização, e aí por causa disso tá tendo uma seca gigantesca e não chove mais, e as colheitas morrem, não sei. Aliás, se eles tivessem mostrado alguma consequência da morte dos deuses, talvez... Uhum. Fizesse as pessoas ficassem mais tipo, talvez seria bom não matar os deuses. Eu não, nem lembro desse negócio da consequência. Então, se matarem os deuses, pode ser que não tenha mais eletricidade, sei lá. Ou raios. Não tinha pensado nesse lado do negócio. Mas assim, eles não mostraram nada disso no filme. É só, ok, ele matou os deuses e. A vida continua, nada acontece. Não, e ele não mostra matando... tipo, só mostra ele matando o quê? Dois deuses. Uhum. Primeiro do prólogo e o outro esqueci até agora. Mostra numa cena meio passando por alguns lugares onde alguns deuses morreram, mas nada... Mostra uns mortos. Mostra o... Aliás... Eu lembrei agora, porque a cena que ele vê lá, os deuses pedindo ajuda, ele tá com os Guardiões da Galáxia, que aparecem exatamente o tanto que é o que eu esperava que eles apareceriam no filme. Então, eu não tenho nem o que falar sobre eles, é uma nota de rodapé. Eu acho que eles colocaram no final do Ultimato o Thor indo com os Guardiões, porque se tivesse alguma coisa... E eles não conseguissem colocar os Guardiões... Não conseguissem fazer um filme solo dos Guardiões. Talvez eles dessem mais atenção. Não sei. Então eu imaginava que eles não iam aparecer muito mesmo. Na verdade, como eu não vi os trailers, eu nem sabia que eles... Eu tinha até esquecido essa parte, estavam juntos. Assim, eu lembrava que ele tinha saído com os Guardiões no final do Ultimato. Mas como eu não vi os trailers, eu não imaginei que eles estavam tanto... em foco nos trailers. É uma pena que tá aparecendo um pouco, mas até que foi bom, porque focou no Thor, mas parece suficiente pra dar aquele humorzinho dos Guardiões. Que eu espero que o Thor apareça também um pouquinho no Guardiões 3. Deve aparecer um tiquinho, talvez. Eles deviam ter feito... um filme só deles, né? Então... Eu assistiria um filme dessa época. A época que eles estavam saindo juntos. Mesmo que assim, não, eles não, ele não vai... vai ser o mesmo mal da Viúva Negra lá, tipo... É de uma época que já passou, e então não tem nada que importe, porque ninguém vai morrer. Mas sei lá, faz uma série de comédia. Não, não, não dá pra fazer uma série com esses atores gigantes aí, Chris Hemsworth, Chris Exato. Pratt. Mas, de qualquer forma. Bradley Cooper, enfim. O Bradley Cooper é só a É voz. só a voz, Ele. mas ainda deve ser caro. Bem que eu nunca mais vi ele em alto, assim. A última coisa que eu vi foi ele quase Qual beijando foi o último a filme Lady dele? Gaga no Oscar. Eu não sei qual foi o último Cantando filme dele que ele fez. Foi o In the Lady Gaga? Shallow. Não, Ah, não, o último. ele. Esse provavelmente não é o último filme dele. Ele fez outros filmes, Não, mas é. ele fez um no ano passado com o Guilherme del Toro, pô. Ah, é verdade. Não, mas eu tô falando de estar em alta na mídia, assim. Porque ele já esteve bem maior, assim. Mas eu quero falar mais alguma coisa de Thor, porque eu tava pensando em já emendar com o futuro da Marvel. Ah, meu Deus, anunciaram aquele negócio, é verdade. Ah, aliás, não, na verdade, antes de falar. Vocês querem, veredito final, de 1 a 5 estrelas. 1 a 5 estrelas? É. 3,5. Quatro. Eu acho que 4 pra mim também, é 4,5. 7 de 10, 3,5. Aliás, o nome que eu daria pra esse filme é Thor, Armas e Rosas, ao invés de Ah, Amor e entendi. Trovão. Ah, a melhor coisa do filme é isso. É a música. Essa música. Eles fizeram Que essa parceria com música. Guns N' Roses? Não Sweet sei. Child of Mine é uma música temporal. No outro filme eles tocaram Immigrant Song duas vezes, né? Pelo menos nesse filme eles tocaram músicas diferentes. Mas bem, aí Thor Cara, acabou só e tudo mais. uma coisa antes da gente passar. Eu queria falar o tanto que é incrível aquela cena que eles vão pro planeta preto e branco. Preto e branco, né? Aquela cena é maravilhosa. Ah, a batalha do Thor com... Tá, se conseguiu você, né? Tá. Essa cena aproveitar que a gente tá nessa. O Felipe, você mandou um negócio no Twitter que era que é uma pessoa perguntando, ó, do melhor ao pior, qual é o seu ranking da fase 4 de Marvel Studios? Até agora são 6 filmes. O último filme da fase 4 vai sair agora em novembro, que é Pantera Negra. Que vai ser o melhor deles e vai desbancar todos os outros, mas sim. Possivelmente, possivelmente. Mas temos 6 filmes. Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, Homem-Aranha, Longe de Casa, não, Sem Caminho para Casa, Doutor Estranho, De volta o para casa. Multiverso da Loucura. E Thor, Amor e Todas essas fazem Trovão. parte da fase 4 ou já pularam a fase 4 isso daí? Todos esses Tipo. são parte da fase 4. Tá. Só saber a timeline aqui. Qual o melhor desses? No caso, o Twitch pergunta o ranking geral, tipo, do Um melhor pro ranking. pior. Aí é difícil. O melhor acho que é o Homem-Aranha, talvez. Pra mim. É uma boa escolha. Aí depois acho que vem o Doutor Estranho. Boa. Thor deve vir em terceiro. Shang-Chi em quarto. As outras não vi. Meu ranking seria esse. Você assistiu os quatro que valem a pena? Não tem Viva Negra nem o Eternos. Eternos Tadinho falam do tão mal que eu fico com Eternos. medo. Viúva Só Negra ouço falar só. mal de Eternos. Viúva Negra só serve pra uma coisa. Que é a nova Viúva Negra. Introduzir personagens novos, não só a nova Viúva Negra. Tem a família da Viúva Negra também, que também é legal. Mas o negócio é que o futuro da franquia agora é com a Florence Pugh. Realmente, é só pra conhecer ela. E ela é muito carismática, tipo, ela vai ser um bom personagem no futuro. Sim. Ah, diga aí, Felipe, o seu. O meu, eu acho que é Eu sigo o que o Luan falou. Troca alguma coisa, não? Que primeiro lugar não sei, eu acho que eu gosto mais do filme do Doutor Estranho do que o filme do Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha tem a grande reunião dos Homem-Aranhas, que emocionalmente é um pouco mais importante. Eu gosto muito do Shang-Chi, então o Shang-Chi e o Thor, se trocasse um pelo outro, também não ia fazer muita diferença. Eu acho que o pior deles... Eu fico na dúvida, porque os dois primeiros ficam mais ou menos juntos, os dois do meio ficam mais ou menos juntos, e os dois últimos ficam... Um abismo. É, mas okay. Ficam mais ou menos juntos também. Talvez eu colocaria o Eternos antes do Viúva Negra, porque tem um potencial maior. Ok. Mas seria mais ou menos isso. E o seu, Vitor? O meu é... Eterno em primeiro, Viúva Negra em segundo. Shang-Chi em primeiro. Eu ainda gosto muito desse filme. Preso. Justo. É bom, é um filme divertido. Especialmente pela primeira metade. A primeira metade foi o que me cativou, assim. Nunca a Marvel teve Kung Fu tão foda. E eu espero que... Pra mim tem uma partezinha do meio pro final que tem uma barrigadazinha. Uma barrigazinha. Sim, sim. E o final, que é aquele monstro gigante, Marvel, tela verde... Também atrapalhou um pouquinho, mas o começo do filme é maravilhoso. Sim. Eu acho que a parte mais fraca dele é o final. Que eu tenho medo que seja que seja o que ele é agora. Ele tem... Ele não vai ser só artes marciais, ele vai ser artes marciais e superpoderes, assim. Isso me tira um pouco da empolgação, porque aquela cena do ônibus é uma das melhores cenas de ação dos últimos anos. E a dos andaimes também é maravilhosa. A dos andaimes também. Mas bem, Shang-Chi em primeiro. Eu acho que segundo ele é com o Homem-Aranha. Aí o terceiro é Thor. O quarto é Doutor Estranho. Aí Eternos e o Viúva Negra. Sendo que o Viúva Negra só tá nesse lugar tão baixo. Se ele fosse lá na fase 3 ou na fase 2... Acho que começo da fase 3, ele estaria provavelmente mais alto no meu conceito. É triste. Eu acho que se ele fosse na época que ele deveria ter sido, a Florence Pugh tinha tipo 15 anos e ela não ia ser nunca a Helena. Sim, sim. Então sim. Então temos que... Precisou de ser tarde pra ter a Florence. Temos que aceitar nossas bênçãos, as bênçãos que a gente recebe. O Doutor Estranho, eu acho que eu gostei mais dele como filme, cinema, nossa, que direção perfeita. Eu acho que o Sam Raimi trabalhou muito bem com o que ele tinha, mas tem alguma coisa nele que não... Que sei lá... Teve uma parte no por trás das câmeras que o roteirista diz que ele tinha uma parte inteira que ele não sabia o que seria, que ele meio que essa parte tava meio vazia, eu resolvi botar tal coisa. Eu pensei, ok, faz sentido. Isso me mostrou parece que O filme não parece um filme completo, ele parece três partes de três episódios de uma série, assim, ele... Ele conta também que eles tinham um roteiro já todo feito e aí reiniciaram do zero. Pois é. Então, teve muita coisa de roteiro que teve que mudar. Eles chamaram esse roteirista, que é o cara do Rick and Morty, não é? Não lembro. Nossa. É o mesmo cara que foi roteirista do Loki. Isso... Eu acho que é o cara do Rick and Morty. Pois é. Muita coisa que mudou, o diretor mudou no meio. Sim. Isso, e eu acho que isso afetou um pouco o filme. É, todos esses filmes foram afetados pelos últimos anos, assim, mudança de planos e mudança de problemas da produção e sei lá o quê. Todos Isso. eles. E aí, por causa da pandemia, a ordem não foi exatamente a ordem que eles tinham planejado antes. E aí, isso deve ter afetado também alguma a ligação entre os filmes e séries. E eles nunca sabiam o que ia sair quando. Eu tenho certeza que esses filmes tinham potencial para ser melhores, mas eles foram afetados. E a gente ainda tá vendo filmes e séries que estão saindo desse momento que a gente teve na história, que os planos, todos os planos da Marvel, da Disney foram jogados pela janela, e aí eles meio que tiveram que correr atrás de tirar o atraso. E Doutor Estranho, sem sentir isso bastante. Mas eu digo, faço campanha, Sam Raimi, Sério, volte bom. pro próximo filme, e agora faz do zero. Não, Quero não. sair de volta no Homem-Aranha. Também, Sinto pode ser. nostálgico. Faz o Homem-Aranha 4 que o povo tá pedindo, né? É. E ele falou que ele se. Que ele, ó. Se me chamarem, faço. Oh. Pode acontecer, pode acontecer. Mas sobre o futuro que eu comentei. A gente teve a Comic Con recentemente e teve vários anúncios e tudo mais, mas o estúdio que mais anunciou coisa, mostrou lá os próximos 5 anos de filmes e séries e tudo mais, foi a Marvel. Porque a DC meio que mostrou um trailer de um filme que vai lançar ano que vem, coisa assim. Ela não teve grandes anúncios. A Marvel chegou E lá e. a DC tá num caos completo. Eles acabaram com o filme da Batgirl. Um dos Aí tem próximos. o Ezra que tá fazendo besteira Ah, atrás de besteira. E aí o essa nova filme dele. do Flash, sei lá pra onde vai. Aí o Aquaman não sabe pra onde vai também. O único filme O que tem Aquaman alguma tem coisa a Amber. é o Shazam. É o Que único foi que um dos tá. melhores filmes que fizeram até. Tão curioso, né, pelos dois. E o filme do Dwayne Johnson, Black Adam, que Também. finalmente ele já passou por essa dificuldade de produção, agora ele finalmente vai existir. Tá uma loucura. Eu tô aqui com um post no Twitter que meio que mostra tudo que tá anunciado. Não é exatamente o que eles mostraram durante a Comic Con, tudo A que tá Marvel anunciado ou da Marvel. E eu vou mandar pra vocês verem. E se vocês quiserem comentar alguma coisa específica. Eu acho que o maior foco desse evento foi o Wakanda Forever, o Sim. Pantera Negra 2, que Vai ter o What If 2. eles vão fazer mais cenários de What If. Eles até mostraram algumas coisas. Se eu não me engano, vai ter um negócio do Mandarim lutando contra o Odin. Mandarim, o personagem do Shang-Chi. Teve umas coisas lá que eles mostraram. Talvez. Do que eles mostraram, a maioria dos filmes eu tenho muito interesse em assistir, e a maioria das séries eu fico, por quê? As séries eu tô meio tipo, tanto faz aqui, eu tô vendo, mas os filmes tem uns interessantes. Filmes eu costumo ver. Da fase 5, tem o Homem-Formiga. Sim. Eu acho que vai ter o Kang pela primeira vez, então tenho interesse. Ele como Ah, então conquistador. isso. Aí tem Mostraram um trailer no Invasão evento. Secreta. Invasão Secreta Mostraram? que Não, é. não cheguei a ver nada. Ah, não, não, não. Mostraram só para o salão lá. E aí não podia filmar, e aí ninguém filmou. Tá. Aí Não. tem a Invasão Secreta, que é a série da Disney Plus. Essa eu tenho interesse, porque vai ter Nick Fury. o Nick Fury e o. Mendelsohn. Mendelsohn. É. E a Robin, qual é o nome dela? Cobie Smulders. Uhum. É engraçado, né? Um é o personagem do MCU, o outro é o nome do ator, o outro é o nome da personagem de outra série. How I Met Your Mother. Nossa mente funciona de uma maneira incrível. Sim. Aí vai ter o Guardiões da Galáxia, que eu tô bastante interessado. James Gunn. Vai ter a série da Echo. James Gunn prometeu que esse filme seria o fim da história de Guardiões da Galáxia. Não significa que eles vão morrer nem nada, só significa que acabou a história. Tipo, sim, talvez eles possam aparecer no futuro, mas não em filmes do James Gunn mais. É... E vai ser focado no Rocket. E vai ter o Adam Warlock. Adam Warlock. Que é o menino da família do bagulho. Ele tem Maze Runner também, né? Ah, ele fez Maze Runner, sim. É, eu acho que é um exemplo melhor. Mas é que a família do bagulho tem o meme lá do tipo... Ah, eu só consigo dormir 6 horas por dia. E nossa, você dorme 6 horas por dia, eu só consigo dormir 4 horas por dia. E aí ele, tipo... Vocês dormem? Coisa assim, por exemplo. É só um exemplo, mas bem, é... Aí vai ter a série da Echo. Aham. Uhum. Eles não mostraram muita coisa nesse. É... Eu achei ela um personagem interessante, mas eu não tenho a mínima ideia do que isso vai levar. Eu não sei se vai ser interessante uma série só dela. Ah, eu gostei bastante dela na série do Gavião Arqueiro, que eu não posso deixar de recomendar para as pessoas que não assistiram. É... Eu tô animado. E há rumores de que um certo personagem aí de outras séries possa aparecer. Ele já vai aparecer na série do She-Hulk. Ele vai ter uma série sozinha, só dele. E ele vai ter uma série só dele. É, a gente vai chegar lá. Aí depois tem Loki. Loki, sim. A segunda temporada de Loki. A primeira temporada de Loki é uma das melhores coisas que a Marvel fez nos últimos anos. Cadê os fãs de Moon Knight? Não posso concordar, mas eu não concordo com isso, mas eu entendo muito quem gosta. É tipo, beleza. É, sim. Eu acho que da série da Marvel foi a que eu mais gostei também. Não que seja muito boa, mas eu gostei mais do que as outras. Ok. Então, quem tá errado sou eu. Eu sei disso, eu já aceitei que eu que sou o cara chato que não gostou de Loki. Mas eu gostei do final, gostei do último episódio. Eu achei Loki intrigante, achei a historinha melhor do que as outras séries. Ele é a única série... Diferente. Ele não é aquela coisa que eles chamam de padrão Marvel. Ah, sim. É, e tem o Will Wilson. Ele é a única série que o último episódio, eles param... Eles param e sentam de frente pra um cara e é uma conversa, apenas uma conversa. Eu ainda fico impressionado com isso. Eu sempre falo isso e eu repito. É um momento plot dump lá, de joga tudo em rede na tua cara. É uma coisa que eu acho interessante no filme do Doutor Estranho, que a gente tava conversando os filmes antes. A resolução do Doutor Estranho, ela não é aquela, vamos ter uma guerra super gigante entre um monstro gigante no fundo verde. A resolução do filme é um pouco diferente. É. Isso é uma das coisas que me faz gostar mais do filme do Doutor Estranho. Verdade, verdade. Ah. Depois, o próximo é o filme das... As Marvel. Marvels? Sim. As Marvels. É, temos a Capitã Marvel da Brie Larson, temos a Monica Rambeau ou a Maria Rambeau? Eu sempre confundo as duas. Eu acho que é a Mônica, eu acho que é a Maria, a mãe. É, a Mônica é do WandaVision. Sim. É, qual é o nome da atriz? A atriz do WandaVision? Theona Paris. É. E tem a Kamala Khan, a Miss Marvel da série, que vai... Eu tô muito animado pra ver mais dela. Eu espero que a diretora Nia... Como é? Nia da Costa, ela consiga manter a parte mais legal do personagem, assim. Eu não... Vai ser um pouco difícil se não mostrar muito da família dela, porque eu gosto muito dessa parte da família dela, da série. A parte que eu menos me importa é quando tá sendo super-herói, mas eu quero ver ela interagindo com a ídola dela, que é a Capitã Marvel. Teve no Sim, final do. pela série da Miss Marvel, esse filme tem tudo para ser bom. Depois, o próximo é o Blade. Esse Blade. aí é É interessante. o Mahershala Ali. É ele que torna interessante. Qualquer Ele coisa que ele torna interessante, é. faça, já tá valendo. Não, e pode ser o Não sei Blade se. sentado numa cadeira, tomando chá, o filme inteiro, e eu já vou estar. Yes! Ah! Deve ter como ele aparece na cena pós-crédito, quer dizer, a voz dele aparece na cena pós-crédito do Eternos. Eu não sei se vai ter uma ligação com aquele personagem que ele fala. Não sei, não tenho a mínima ideia de como que eles vão colocar vampiro no MCU, mas vamos lá, estamos dentro. Agora, eles estão mexendo com os místicos agora, bem mais com o Doutor Estranho. Antes era tipo, ah, você puxa energia de universos paralelos. Agora é, olha, almas condenadas e coisa e Só tal. vamos. Só bora, Só exatamente. vamos. Depois, é o Iron Heart. Ironheart, Eu isso. acho que essa. Eu não tenho certeza, eu não vi trailer, não li nada sobre, mas eu acho que essa é a personagem que aparece no trailer de Wakanda Forever. Sim, ela vai aparecer em Ela Wakanda faz um Forever. coração de De ferro. metal. Ela vai ser introduzida em Wakanda Forever. Ela é Riri Williams, ela é uma menina bem jovem que faz uma armadura meio que no estilo do Homem de Ferro. Essa série vai ter a aparição do Rhodey, inclusive, o amigo do Essa série que ia ser Máquina de Guerra. Tinha uma série que era tipo Armor Wars. Não, Tá ligado? isso Armadura. Ainda tem? não foi mostrado, né, nas fases lá. Talvez eles ainda não tenham uma data específica para ele, mas Não é a mesma coisa. de acordo com o showrunner, não é a mesma coisa, e de acordo com o showrunner ainda existe. Ok, cool. É que Ironheart é da Riri Williams, e o Armor Wars, se eu não me engano, É do é mais Rhodey. focado no Rhodey. Ok. E eu espero Mas uma deve estar no outro. Eu espero que tenha o Justin Hammer em algum deles. Ele ainda tá vivo. Pois é, se não morreu, ainda pode aparecer. É. Depois, o próximo é a série da Agatha. Fiquei surpreso com a série da Agatha. House of Harkness mudou o nome pra Coven of Chaos. E sim, Ela não tinha morrido? Não morreu. Foi Ah, transformado ela ficou numa. aprisionada. Foi aprisionada como a vizinha. Ah, verdade. A vizinha boba de séries lá. E. Eu tenho certeza absoluta que essa série veio de. Do sucesso que ela fez. O povo gostou dela na série, eles falaram: Ó, Sim, do nada bora. vamos fazer uma série da Agatha porque a gente tem dinheiro pra isso. Assim, Agora escreve. não sei se vai ter consequência no MCU, mas se É, é. for divertido, a gente assiste. Sim, eu gostei da personagem, então. Só bora. Depois, Eu acho que eu aqui a acho gente que. terminou 2023, né? Essas coisas foram todas de 2023. Eu tô só com a lista, não tô com as datas. É, Mas eu acredito em você. Você eu falou isso. acredito que isso é o fim de 2023, a gente agora pula para 2024. E E temos. aí, a série mais esperada de todos os tempos pelo Vitor. Daredevil? Demolidor. Demolidor com Charlie Cox, com Vincent D'Onofrio. Vai ser uma A série volta de do quantos Demolidor. episódios? 18? É É um 12. negócio. Não, eu Sério? acho que é mais Absurdo. que 12, talvez 16. Nossa. Eu falei Daredevil. 18, mas não sei quantos. Eu Deus, lembro que só eram fazer três muitos. temporadas separadas nisso. Olha que genial, o nome da série é Born Again, que é baseado num quadrinho do Demolidor, e também é baseado na no, nele estar voltando A série está renascendo. De acordo com Kevin Feige, o Demolidor vai ser o novo, tipo, vai ser o Tony Stark da Marvel das Fazer todas. ruas. Ok. Ele vai ser tipo o mais importante, assim, ele vai ser o centro de tudo. E olha, Entendo. merecido, finalmente. Sim. Depois. É só meu medo é que eles não consigam trazer o tom assim dele. Mas vamos ver. Eu gostei muito da aparição dele no filme do Homem-Aranha. Ele vai aparecer agora no filme do no, na série da She-Hulk, que aliás a gente não comentou, mas ele sai esse mês e. Não tá aqui. Essa aqui é a fase 5. A She-Hulk ainda Ainda é entra fase agora na 4. fase 4. Sim. Tô animado, tô feliz. Tô feliz. Depois, temos o filme do Capitão América. Do Capitão América, o ex-Falcão, agora é Sam Wilson. Agora, nome do negócio é Nova Ordem Mundial lá, New World Order. Ok. Gosto. Vamos ver se. Isso aqui é algo que eu quero porque eu realmente gostei do. Eu gostei bastante da série dele. Então acho que tem bastante potencial. Sei lá, vamos ver se aparece a galera que aparece na série dele, o Bucky, a Sharon, o Zemo. O Zemo talvez esteja ocupado com Eu outras acho que coisas. o Zemo deve aparecer na próxima que a gente tem para falar. Porque a Essa é a próxima próxima. série. Oh, a próxima é o filme também dos Thunderbolts. Thunderbolts. Que são os Thunderbolts? Thunderbolts Os Thunderbolts. Ah, pode explicar, gente. é tipo um Vingadores, é um grupo de heróis, mas esses heróis eles são alguns são vilões, alguns são anti-heróis. Pense só que assim, com certeza não vai ser exatamente isso, mas pense num Esquadrão Suicida. Da Marvel, só que com menos gente morrendo. E aí tem uma lista de uma lista um De pessoas que rumor já apareceram, né? de pessoas que podem ir para isso, que tem até basicamente os vilões que sobreviveram. Tem Taskmaster, É o Zemo. do filme Da Viúva a Negra. Taskmaster, do filme da Viúva Negra, Tem a o Ghost, que Zemo, é Homem-Formiga Homem-Formiga 2. 2. Por falar nisso, a Ghost é um dos vilões que tem um visual mais interessante. Sim. Eu acho muito legal. E grande parte desses personagens, eles, na época, na aparição deles como vilão, eles estavam meio que aprisionados na situação deles, assim. A Ghost, por exemplo, ela tava querendo voltar ao normal, ser curada, se eu não me engano, porque ela tava quase deixando de existir. Isso doía pra caralho nela, e sei lá o quê. E agora ela não tá mais com esse problema. Talvez ela ainda atravesse paredes e coisa do tipo, mas ela tá livre. Então tem mais espaço para ela ter uma personalidade. O que. E A Taskmaster não deve ter personalidade porque ela copia a personalidade dos outros. Não, deve. Esse é o que eu tô mais interessado. Será que Taskmaster vai tá um pouco mais parecido com os quadrinhos? Porque nos quadrinhos ele tem toda uma personalidade que não veio pro coisa. O personagem se tornou só uma arma. É, ele era quase um robô que dá golpes Conhecidos. É, e faz pose de super-herói conhecido. Olha, eu tô fazendo as garras do Pantera Negra. Olha, eu tenho um escudo que nem o Capitão América. Vixe, não deixa, Ah, não aí deixa. tem o Capitão América da série do Capitão América. Ah, é, sim. É, Tem o outras, né? US Não lembro. Agent. É, a Yelena, talvez ela seja uma presença. Da Helena, eu queria ver uma série Gavião Arqueiro e Viúva Negra com ela e a Ah. Hayley Williams. Ah, Kate Bishop. Hayley Ken Steinfeld? Stanfield. Como é que é o nome? Eu falei o nome Você da falou tal vocalista coisa. do Paramore. Vocalista do Paramore. Ok, Kate aí Bishop. acaba a fase 5. Ah, Que depois a é gente vai pra interessante fase terminar com 6. Thunderbolts, que é meio que vai ser um Os Vingadores na Vingadores série B. Série B, é. A partir de agora é fase 5. Fase 6. 6. É. Tá. Esses que a gente falou, do Homem-Formiga 3 até os Thunderbolts, é a fase 5. Agora a gente vai para a fase 6. A Ok, fase eu 6 tem acho que vai fazer muitas 4. datas. Tem muitas datas vazias. Ah, é. E E talvez eles anunciaram sejam. três coisas. Talvez essas datas sejam anunciadas agora em setembro, no Tem a D23. D23. É. Por Que é o enquanto evento da tem. Disney. Por enquanto tem três coisas anunciadas só da fase 6, que é o Quarteto Fantástico em 2024. Os dois Vingadores, que vão ser. Do mesmo Devem ano. ser tipo o Guerra Infinita e o Ultimato dessa saga. E eles deram o nome da saga. A saga das fases Multiverso. 4, 5, 6 e a saga Multiverso. Então, para acabar a saga Multiverso, tem o Vingadores, a Dinastia Kang. E, por último, Vingadores Guerra Secreta. Que vão ser parte 1 e 2, provavelmente, de um mesmo filme, talvez. É, deve Isso. ser parte 1 e 2. Exato. Claro, é claro que eles iam voltar com a marca Vingadores, eles não são bestas. É, eles não são bestas. É, não, e eles não vão fazer nenhum filme Vingadores até eles Até os últimos fazerem. dois. Até ter esses Esses últimos dois. dois. É, mostra Boa sorte que. pra ele. É, o diretor da Dinastia Kang vai ser o diretor de Shang-Chi. É, Ok. fica aí a. Mas já sabe o diretor do último? Ou não O do sabe ainda? último ainda não. Tá. É, parece Os que. irmãos russos falaram que voltaria, que poderiam voltar se convidassem eles. Ixi. Mas parece que o Kevin Feige já. Não, vai ser eles, vai ser outro diretor, foda-se vocês. Sabe Isso. como seria. Como eles podiam fazer uma loucura? Chamando o Zack Snyder. Aí. Nossa, não, não, não. Tanto os fãs da DC quanto os da Marvel não saberiam se gostariam disso. É, eu não gostaria disso. Eu não Como assim, gostaria Brian? disso, eu não gostaria. Não, por favor, não façam isso. Isso é só brincadeira. Marvel, por favor, eu tava brincando. E aí, Vitor, dessas coisas todas anunciadas da fase 4, ou da fase 5 e da fase 6? Qual é o que te deixa mais ansioso? Ah, eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô empolgado, mais Tá empolgado tudo. para. Olha, eu tô tentando encontrar o um negócio aqui. Filmes da Marvel. Eu vou olhar aqui pra eles. Eu acho que. Eu tô. Guardiões da Galáxia, claro, duh. James Gunn, lindo, maravilhoso. Eu tô empolgado pra fase 5. É, basicamente, tem Thunderbolts, tem Marvels, tem Blade. É, tá legal. O Homem-Formiga também tô animado pra ver o Kang aparecer pela primeira vez. Vai ser legal porque, diferente do Thor, do Thanos, ele vai aparecer como vilão antes de ser o de o ter grande um grande vilão. Filme onde ele é realmente o vilão lá, sabe? É, vai ser interessante ver isso. Então, eu tô muito empolgado para o filme que eu tô mais empolgado. Eu acho que... Guardiões da Galáxia, é isso, pronto. Claro, né? Tá decidido. Ano que vem, tamo lá, chorando. Dos filmes, é... Claro, tirando os dois Vingadores, que devem ser coisas grandes de novo, acho que dos outros filmes, o que eu tô mais ansioso também é o Guardiões. E você? É, o Guardiões também acho que fica mais... É, não tem como, tipo, o Guardiões foi o meu filme favorito das fases. Da primeira fase, principalmente, foi o meu filme favorito. Da segunda foi muito bom também. Então é, tem como não ser Guardiões da Galáxia pra mim também. Mas ó, um selinho de estou muito curioso para Blade. Não, Blade é a série, que é a única série que acho que dali que eu quero parar pra ver. Filme. Ah, não, O Blade é filme. O Blade é filme. Agora das séries... Invasões Secretas, Echo, o Ironheart, Agatha e o Demolidor. Das séries, obviamente, Demolidor é... É, Demolidor não tem... Não dá. Demolidor realmente é... Não, e... Por causa do legado da Netflix, é difícil. Eu nem vi essa temporada ainda. E só pela... Assista. É, isso... Eu quero muito que... eu quero muito que o Mercenário volte. É... Eu só assisti... Eu assisti dois episódios. Dois episódios da série da Netflix de novo. E eu... Meu Deus, como essa série é boa. É, não dá. A Marvel ainda não tem nada que encoste na sombra dos pés do Demolidor. Não dá. Demolidor, muito foda. É, mas eu queria aproveitar que a gente tá nessa pegada Marvel e falar que teve o Miss Marvel. E eu mencionei um pouquinho dele. Eu só queria falar que os três primeiros episódios são a melhor coisa que saiu da série da Marvel pra mim. Uhum. Só os três primeiros episódios, porque depois ele dá uma desandada, assim. Não fica ruim, mas ele tem o mesmo problema de ritmo, assim, tipo, a gente não sabe o que fazer, a gente, ao invés de tentar fazer uma série com um episódio, cada episódio, eles fazem essa um grande filme separado em partes, eu ainda tenho essa sensação assistindo as séries. O episódio 4, ele não é muito bom mesmo. Ele é o episódio que tem a fuga da prisão lá, de segurança mínima. mas o episódio 4 tem aquela parte do Paquistão que é... É, não, é sim. Paquistão, não é? É, do Paquistão. Isso, do Paquistão que é muito interessante. É, aliás, aprendi muito sobre Paquistão e sobre... os acontecimentos da divisão da Índia, eu vou admitir, eu não sabia de nada disso. Nada. Uhum. E aí eu fui pesquisar até como o que foi todo esse acontecimento e é trágico e fascinante. Então, justamente por causa disso que você acabou de falar, que eu gosto bastante do episódio 5. É, o 5... Ele é um episódio totalmente fora... Mas eu gostei muito de ter essa parte mais cultural, histórica, que eu não conhecia. Uhum. É, o episódio 5 é muito bom. É muito bom, só fica meio avulso no meio dos dois episódios ao redor dele, eu senti. Mas é uma boa série. É um episódio totalmente... meio que se tirar esse episódio dali, não vai fazer diferença, mas... Eu achei interessante o aspecto histórico todo. Uhum. Mas assim, primeiros três episódios apaixonantes. Eu tava tipo... Meus olhos estavam brilhando de ver a Kamala sendo sei lá, muito, muito real, assim. Ela parece uma pessoa de verdade. Foi nesse ponto que eu gostei bastante dela, assim. Alguém, vocês têm alguma coisa a adicionar aí? Sobre Miss Marvel? A gente conseguiu. Não, sobre a Marvel, sobre a Miss Marvel, sobre qualquer coisa do tipo. A gente conseguiu correr bem todos esses anúncios. Eu tô, ó. Surpreso, achei que ia demorar 2 horas. Pois é. Não é? Surpreso mesmo. Se você tá Em ouvindo termos de. isso e achou que a gente comentou pouco sobre alguma coisa, manda aí uma mensagem e a gente fala mais. Eu acho, não foi exatamente na Comic Con, mas a DC teve um anúncio que até me deixou intrigado, que é o da Lady Gaga como Arlequina do filme do Joker. Mano, o que que Ah, foi eu isso? vi isso. Essa notícia foi impressionante. Teve. Eu fiquei tipo, hã? Não, semanas atrás teve rumores Tinha disso. até dizer o filme musical. O povo falou que, E ah, aí. talvez isso aconteça. Até parece. E o seu musical também. É, fiquei surpreso com isso. Achei Gente. incrível. Não sabia que eu tava tão, que eu ficaria tão ansioso com o segundo Joker. Nem eu, tipo, a Lady Gaga já, tipo, ok. Filme ser musical já fica, tipo, tá, o que esperar isso aqui? O que esperar isso aqui? Você vê o primeiro Joker, vai ver o segundo, vai ser um musical com a Lady Gaga, você pensa, quê? Como isso vai dar certo? Tipo, e vai dar certo, Exato. eu acho. Não sei. Eu tô intrigado, curioso. Tô empolgado pra esse filme. Já. É isso. E o primeiro E não é nem. outro Ah, anúncio. uau! Não é o filme que mudou minha vida, sabe? Mas é um filme legal. Sim. Triste. Outro anúncio que teve na Comic Con, mas esse eu fiquei extremamente frustrado, é que vai ter uma série da Lenda do Tesouro Perdido sem o Nicolas Cage. Eu vi isso. Decepcionadíssimo. Vão voltar algumas pessoas dos filmes, mas não vai ter o Nicolas Cage, então não vai ser a mesma coisa. Não, Vai ter não ninguém dá. para roubar a Declaração de Independência dos Estados O Unidos. Tesouro Perdido é o Nicolas Cage. Exato. Não. Beleza. Faz a série, espero que seja boa. Eu vou até dar uma chance, mas isso parte do meu coração. Vamos ver, né? Vamos ver. Vai ter o amigo dele lá que. Eu gosto dele também. Sim, o So, hacker. Coitado, fica só com 1% do tesouro. E compra só uma Ferrari. Eu tava assistindo esse filme um dia desse, é muito bom. Ele é muito bom. Eu gosto muito, muito desse ator. Ele é o cara que se casa em Se Beber Não Case também. Que é o noivo. Também com o Bradley Cooper, viu? Também com o Bradley, ó. Fechou o ciclo. Ai, ai. E a outro anúncio que teve, que disseram que tá bem interessante, é o filme do D&D. Dungeons and Dragons? Ah, Dungeons and Dragons, sim. Ah, é verdade, tinha anunciado o filme disso. Eu achei o trailer legal. É uma vibe meio filme super-herói, assim. Uma coisa meio Marvel, que pra mim é uau, massa. Pra outras pessoas é. Nossa, mas enfim. Disseram que tá meio galhofa às vezes, mas é porque eles nunca jogaram com um amigo nosso, o Luiz. O Luiz jogando D&D? Nossa, o Luiz jogando D&D é a coisa Ele mais. é o Dan. Nem mesmo sendo mestre, ele apronta. Nossa, demais. E aí, O cara ah, é mas perfeito. eu posso me esconder embaixo da mesa? Não, ele tá Por te que, vendo. Luiz? Por que Ele você quebra o quer padrão fazer mágico. isso? Não, Exatamente. e se eu me esconder atrás da pessoa que tá falando? Pois ele tá falando com você, Luiz. Não precisa. Então, Gente, tipo. deve ser muito divertido. Eu Então, assim, preciso. Eu gostaria de tentar de novo, porque eu a parte do eu não fiz muito bem, eu não consegui fazer muito bem a parte RP do RPG, sabe? Que é Sair do papel. de entrar no papel, virar o seu personagem. Eu era um elfo druida lá, sei lá o quê, mas eu tava tipo, eu vou tentar usar a magia, eu posso usar essa magia aqui. Essa aqui, né, no, nesse lobo, eu posso? Posso? Ok, beleza. Então eu vou usar. O Luiz, ele faz umas coisas diferentes, mas ele deixa a história mais engraçada. A gente se diverte muito. Então, Sim. o filme ter coisas engraçadas vai me remeter muito à minha experiência com D&D na vida real, então. Beijo pro Quem Luiz, que não ouve isso, mas. disse que não tá ouvindo? Ah. Luiz, se você estiver Interessante. ouvindo, beijo pra você. Se não, um tapa na tua cara. Beijo pra você do mesmo jeito. Um tapa na tua cara e um beijo depois, pra sarar. Eu achei legal o trailer. Tá no meu radar esse filme. Já botei na listinha. Eu acho que essa meio que foi a última coisa que eu me lembro que eles que foi anunciado. Com certeza teve 1 milhão de coisas a mais, mas nada que tenha entrado muito no meu radar. Teve bastante coisa que aconteceu além da Comic Con, teve anúncios, a Nintendo, anúncios de jogos, assim, a Nintendo fez um monte de anúncio avulso, ela ao invés de fazer uma Direct pra falar de coisa, ela fez pequenos anúncios avulsos, e tá tendo, né, tá tendo. É, vai ter até amanhã, então. No momento que a gente tá gravando isso, amanhã vai ter uma Direct do Splatoon. Então, se a gente não comentou sobre isso, a culpa não é nossa, é só porque não teve ainda. Pode deixar que no próximo vai ter comentário. Talvez, se tiver alguma coisa interessante. Mas querem comentar alguma coisa que vocês assistiram ou jogaram? De assistir, eu assisti uma série que é tipo The Office na escola. Aqui eles passam passa no Disney Plus, chama Abbott Elementary. E é Ah, eu ouvi tipo falar. The Office The Office na na escola, escola. ok, uma boa defesa. E é com o Chris do Everybody Hates Chris. Ah. Então é uma série muito boa. É muito engraçado. Quem gosta de The Office, quem gosta de Parks and Recreation, pode assistir essa série que é engraçada e também é estilo documentário, só que é numa escola. E aí eu não sei se é porque eu sou professor, então Deixa ficar. me identifico com várias coisas que acontecem, mas é muito boa, é uma série divertida. The Abo, o que que falou com o nome? Abbott Elementary. Abbott é o nome da escola, então é Abbott. E aonde que tem a série? Em Aqui eu assisto Portugal. no Disney Plus. Tá. Eu Mas não sei pode. se ela é do Star ou no Disney Pode ter Plus. do Star Porque também. aqui é um aplicativo só que tem Ah. tudo das duas. Ah, estou melhor assim. Nossa, precisa ser aqui assim. Eu também achei estranho quando eu fui pra aí e tentei assistir coisa. Eu falei, uai, mas eu tenho essa assinatura, por que que não tá aparecendo? Aqui é duas, é uma sacanagem. É complicado. Por falar em serviços de streaming, recentemente eu e Carol ganhamos 3 meses grátis de Apple TV Plus e a gente Já assistiram todas tem. aquelas da lista que eu te mandei? Assistimos duas, pelo menos. Ok. Terminamos a temporada de Severance, Ruptura. Ruptura e After Party. Agora, como se escreve After Party, eu não sei, porque se você procurar Se no Google, separado, se junto. se é separado, se é tudo junto, se é The After Party, se é The After Party, não sei. Mas, bem, Qual que é? Dá uma sinopse rápida dos dois. Severance é uma série sobre um escritório, onde você, quando eles fazem um procedimento, as pessoas que trabalham nesse escritório, tem umas coisas super secretas lá. Então, antes de você entrar, você faz um procedimento no cerebral lá, você bota um chip, e aí quando você desce o elevador para esse escritório, você meio que muda sua identidade, assim. Você meio que você tem memórias separadas, a memória do seu Sim, eu do escritório e do seu eu de fora. Então, meio fora do que quando escritório. você entra no elevador, você só sente. Você entra no. Nada, você não sente nada. É, Você você entra no não. elevador e depois você já sai do elevador. É, tipo, você. É como se você visse a porta fechando e abrindo de novo, e pronto. Você passou 5 horas e você tá saindo do trabalho. E a mesma coisa pra quem trabalha. Você tá. Ok, vou embora. Aí a porta fecha e abre e passou. O dia. Ou passou o fim de semana. Enfim, e aí tem umas coisas estranhas que acontecem dentro do escritório, e a empresa é meio não é muito confiável. Tem altas coisas de capitalismo aí, de problemas do mundo capitalista. Eu assisti pensando, tá, isso é só um episódio de Black Mirror estendido. Eu tava me sentindo assim, eu tava meio assim, ah, ok, né? É bom. Eu tô intrigado, mas. O começo é intrigante, o começo é um pouco mais lento, demora até começar a pegar no tranco a série, mas o mistério é interessante. E aí tem O um Vitor episódio falou que a final. empresa, o Vitor falou que a empresa ela tem quando que você trabalha com algumas coisas que são secretas, mas na verdade as pessoas que trabalham lá elas nem sabem o que elas estão fazendo, É, elas sim. só fazem. Ela tem que fazer aquela atividade, ele faz aquela atividade. É, O que que sim. essa atividade significa? Ninguém Não faço sabe. ideia. É tipo, tem níveis de secreto, assim. A pessoa que tá de fora não sabe o que a pessoa lá de dentro faz, e a pessoa que tá lá dentro faz uma coisa que ela nem sabe o que significa. Enfim. Gente. Aí as coisas vão escalando. E o último episódio é um. Eu não quero vender demais o episódio, é só porque esse episódio me Mas convenceu. é muita É adrenalina. muita adrenalina, é o episódio inteiro, tensão, assim. É suspense. É tipo o melhor suspense que eu vi em anos, assim. Eu tava prendendo a respiração o episódio inteiro lá, tipo. Vai, fala tal coisa. Não, não, não, sai, não sai daí. Fica com a pessoa, conversa com ela. Mostra a foto pra ela. Coisa assim, tipo. Ah. E tem também, a série também trata um pouco de como a sociedade vê as pessoas que fizeram aquele procedimento. Tem algumas pessoas que acham que isso não é justo, porque a pessoa que está trabalhando, ela não tem opção de não trabalhar, então é quase como uma escravidão. E tem toda a questão da sociedade fora de aceitar, não aceitar, isso deveria ser permitido ou não. Também tem essa Até parte política que é interessante. as pessoas que E tem escolheram uns fazer esse mistérios. procedimento, meio que tipo, ah, dane-se, eu fiz essa escolha, então tá tudo bem, sou eu lá dentro. Mas se você tá sendo escravizado lá dentro e não sabe, a pessoa que tá lá dentro, ela também tem o direito de escolha, né? Coisa assim. Cara, é doido. Isso é tudo que eu quero falar sobre, porque é mais interessante assistindo. Mas esse conceito acabou sendo bem trabalhado. E é dirigido pelo Ben Stiller. Entrando numa fria lá, fez uma série foda. Ele já tinha feito uma série de fuga de prisão, chamada Fuga de Dannemora, alguma coisa assim. É com Benicio del Toro. É uma série bem pesada. E é com a Patrícia Arquette também, que tá no Ruptura. Ah, tá no Ruptura. E é uma série baseada numa fuga de uma prisão que aconteceu na história, na vida real. Oh, wow. E é como os bandidos conseguiram convencer uma funcionária a ajudar eles a fugir, o que aconteceu depois. É um Prison Break que é mais sério. Ok. E tem A Vida Secreta de Walter Mitty também, que é um filme incrível, sim. Também é dirigido pelo Ben Stiller. É verdade. Eu acho que eu já vi esse filme. Walter Mitty? O nome eu me lembro. Possível. Possível. É antigo. Mais ou menos, define antigo. É nada de 2015, anos atrás. 15, 16. 2013. Uau, é mais um. Eu acho que eu vi esse filme, não vou lembrar agora. É interessante. Se você não tiver visto, vale a pena. Eu gosto bastante. É aquele que toca a música do Bad Boy? Isso. Então eu já vi sim, eu vi no cinema até, eu acho. Esse filme é bom, gostei. É um filme muito bom. Ele não é. É agradável de ver. É claro que quando você pensa em Zoolander, você pensa em. Como o Vitor falou, entrando numa fria. É. A Zoolander é. Esse é antigo pra caraca. Você pensa, é o mesmo cara? Tem que ser. É, um filme mais sério que eu lembro. Tipo, eu lembro muito do que tem aqui, tem um bar lá que eles iam bastante, toca de boi algumas cenas, é isso que eu lembro. Mas o único filme era agradável de ver. Sim. E a outra série que eu assisti era After Party, que é um mistério de quem matou, quem é o assassino. Clássico de novela, quem matou. Eu não esperava que fosse tão bom. É meio comédia, ele meio que se vende como comédia, mas eu não ri tanto quanto eu esperava. Eu gostei muito de umas ideias humorísticas, mas eu não ri assim, tipo, ah, ah, ah, ah, gostosas gargalhadas. Mas a série me pegou, o mistério me pegou. E o último episódio... A parte técnica da série é muito boa também. Uhum. Porque a ideia dessa série é que cada pessoa... criou um filme daquela noite na cabeça deles. E aí, dependendo de quem é a pessoa, o filme é diferente. Então, o Vitor é uma pessoa muito dramática, então o filme dele vai ser um drama. Já eu sou uma pessoa super engraçada, ou que me acho muito engraçada. E aí, o meu filme que eu criei na cabeça é uma comédia. E aí, cada episódio, cada pessoa criou um filme diferente. E a ideia do episódio é que tudo naquele episódio vai ter as características de um filme daquele gênero. O que é interessante é como eles mostram a percepção que a pessoa teve de todo o evento, toda a noite. E aí, você não só ele tem lá, ele tem o ponto de vista da pessoa... Mas também não tem só o ponto de vista objetivo da pessoa, tem o ponto de vista subjetivo também. Então, quando o cara tá falando... Tem um cara que ele é filme de ação lá, ele é o machão, o fodão. Velozes e Furiosos. E aí o negócio... Ele tem a visão toda de Velozes e Furiosos, né, da noite dele. E também ele acha que ele é um ator... personagem de filme de ação, então ele quando ele briga com alguém, ele não só dá um empurrão, ele luta karatê lá, kung fu, coisas assim. O cara que tem uma banda lá, ele fala, ah não, porque eu vou fazer uma música lá, e a pessoa fala, nossa, eu adoro suas músicas, você vai revolucionar tudo musicalmente, porque é isso, essa é a percepção que ele tem dele mesmo. Coisas aí, assim. O cara que tem uma banda tem um episódio musical. Mas tipo. Tem um episódio que é em animação que é muito bom. Mas o mais incrível, eu achei, foi o final da série, quando eles entregam quem foi, que eles meio que costuram tudo de um jeito que, tipo, eles mostram, olha, a gente te mostrou a resposta. A resposta tava aqui o tempo todo. Olha isso, olha isso. E eles passam a cena de novo pra você. Pra você ver que ah, ok, isso. É, isso foi como mostrado. Como se fosse a cena da vida real. É. Ah, foi. Foi muito bem construído, eu gostei bastante, foi satisfatório. É, do começo ao fim, ver umas histórias meio que se sobrepondo, assim, tipo, aí eu vi tal fulano no corredor, e aí a outra pessoa, aí eu vi tal fulano no corredor, e aí você vê o mesmo evento acontecer de duas maneiras diferentes. É. Enfim. E aí o filme de ação tem uma câmera mais de ação, um pouco mais rápida, o figurino também, aí o outro que é o musical, o figurino já é todo mais colorido, a câmera já é mais clara, o ambiente é claro. Uma coisa que eu não percebi, eu vi uma pessoa comentando, é como na visão do... tem um cara que é divorciado, né? E aí ele, quando ele vê a mulher que ele é divorciado, ela tava de vestido e de jaqueta na festa, mas na visão dele ela tá usando meia calça também, porque, ah, uau, nossa, uhum. uma coisa a mais. É, não, toda a parte técnica dessa série é incrível, é muito boa. É. Ah, eu gostei também, eu recomendo bastante essa, porque eu acho que essa é uma que o povo não tá falando, comentando tanto quanto o Ruptura, e eu gostaria que assistissem. Já renovaram pra segunda temporada, assistirei. Outro assassinato, outra after party, sei lá. Ah, e o cara que morre, adorei. O personagem dele é o Dave Franco. E ele é um cantor estilo Justin Bieber, assim, cuzão pra caralho. E ele canta mal pra caramba também, só que bota um autotune nele. É bom. Mas bem. Luan, você quer comentar alguma coisa? Eu, na verdade, assisti uma série esses últimos semanas aí que é, mas é uma série velha, mas eu tenho assistido, eu tô na segunda temporada, mas eu vi a primeira temporada, que é The Good Doctor. Ah, você disse que tava passando assistindo. Tá na Globo agora, né? Tá, eu tô vendo no Globoplay, que tem lá todas as temporadas, e eu, como gostava muito de House, decidi dar uma chance nessa série. Ela tem o mesmo criador, acho até. E tô achando bem interessante, claro, tem umas situações meio absurdas que você fala isso, não, se você fosse um médico, provavelmente você deve pensar, isso não vai acontecer. Mas faz parte da graça, faz parte do drama que a série tenta fazer. Eu gosto muito do personagem principal, acho que eu tô mandando muito bem tratando ele. E eu, me prendeu de cara, assim, eu gostei muito da interação dos personagens, e cada episódio tem um caso, você tem que, eu gosto disso, cada episódio tem um caso, então, cada episódio pode vir individualmente e não precisa ter tanto acompanhamento assim. Mas ele é tipo House também, que apesar de cada episódio ter um caso, tem uma história que Sim. liga todos os episódios? Tem uma história contínua dos médicos em si, das coisas pessoais deles e tudo mais. Então tem isso sim. Interessante. E eu tô curtindo bastante, me prende. Primeira vez que eu vejo uma série médica desde House, eu tô curtindo bastante. Não é sobre resolver um mistério, normalmente é sobre várias complicações que vão surgindo. Uhum. E aí tem que fazer algumas cirurgias absurdas às vezes. É sobre cirurgiões no geral. E tem as políticas do hospital lá e tudo mais. Mas eu tô curtindo, tô na segunda temporada e não consigo parar de ver. Tipo, é a coisa que mais tem assistido ultimamente, é isso. The Good Doctor. Eu vi, por acaso, minha mãe tava vendo o episódio. E eu acabei ficando vendo um pouquinho também e decidi assistir. Os pais da Carol adoram essa série. Minha mãe adora essa série. The Good Doctor, recomendo. Se você curtir a House, tá órfão de House. Tipo, não é igual, mas tem uma vibe parecida que tu passa pra tu curtir. Ok. Interessante. Vitor, se você quer uma série pra rir, no uma Netflix rir. Tem uma série que é O Homem contra a Abelha. Eu assisti um episódio. É muito curto o episódio, inclusive. É quase um vídeo do YouTube. É um episódio de tipo 10 minutos. Ok. É com o Rowan Atkinson, né? O com o Mr. Bean. O Mr. Bean. E pelo que eu... Pelo que eu vi, é uma coisa meio Tom e Jerry, assim, meio, eu quero pegar... Eu fico pensando como fizeram uma série inteira só sobre isso. Tipo, só sobre um cara tentando pegar uma abelha, né? Mas se tem alguém que consegue fazer isso, é o cara todo do Mr. Bean. Ele, sabe, ele é o cara perfeito pra essa escolha. É, o que eu vi, o primeiro episódio, tem uma dinâmica meio que nem uma cena no filme dele, que é que ele derruba uma coisa num quadro. E aí o quadro... Isso no filme, no caso. E aí ele tenta limpar, e aí quanto mais ele tenta limpar, pior fica. A mancha fica mais manchada. Ele tenta tirar com um solvente lá, tira tinta do próprio quadro, e ele era, tipo, inestimável. E aí depois ele desenha com uma caneta um rosto nada a ver. É mais ou menos isso que eu senti nisso. Tipo, ele vai piorando a situação conforme ele vai tentando consertar. E no meio tem uma abelha que ele tenta matar. Deve ser uma... São episódios curtinhos, eu acho que são poucos episódios, não lembro se são 6 ou 8 ou 10, mas são poucos episódios. Eu acho que dá pra ver num dia tudo. Dá pra assistir num dia ou dá pra ver... Hoje eu tenho um tempinho, que o dia foi pesado, eu preciso assistir uma coisinha que vai me fazer rir. Essa série eu achei muito engraçada. Okay, mas é humor Mr. Bean também. Se você não gosta do humor Mr. Bean, talvez não seja pra você. Ok. Essa série me deixou, achei curioso quando eu vi. Falei, caramba, uma série só sobre isso, tá? Uma série sobre um cara contra uma abelha. Pois é. Fazia tempo que eu não assistia nada muito, muito legal assim no Netflix. Eu já tava, será que vale a pena continuar? Mas aí eles lançaram essa série e o Sandman recentemente. O Sandman... Falei, ok, vale a pena. Vale a pena manter o Netflix com o Sandman. Só vi meme do Sandman no Twitter, mas eu reparei que já saiu de uma coisa chamada Sandman. Tem uma semana, mais ou menos, que saiu. Faz pouco tempo. É legal. É boa a série. Eu quero saber depois, eu vou perguntar pra Isadora, chamar a Isadora aqui, o que ela achou, porque eu sei que ela... Vou chamar ela pro próximo episódio. Eu sei que ela é fãzíssima e eu tenho uma curiosidade grande sobre como foi a adaptação, porque eu gostei, eu achei muito bem feito. Como eu não li as HQs, eu também gostei muito do que eu vi até agora. Uhum. Mas eu não consigo fazer essa comparação das HQs com a série. Pois é, também. Pode chamar ela no próximo episódio aí. Até lá a gente já vai ter terminado de assistir. Ok. E ela dá o parecer. Tá certo. Eu chamarei. Das coisas que eu assisti depois do último episódio que a gente gravou, acho que é basicamente a série do Homem contra a Abelha, e já falamos da Miss Marvel. Se alguém assistia Westworld e desistiu na temporada passada, pode voltar. A quarta temporada tá excelente. Ok. Isso é pra mim a mensagem. Quem não assistiu ainda, Better Call Saul, ainda dá tempo de redimir do erro. Não dá pra essa série agora, meu Deus. Porque... Essa é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Meu Deus. Caraca, isso é uma declaração muito forte. Eu vou chegar atrasado pra festa. Não, mas eu cheguei muito atrasado pro Breaking Bad, porque eu só assisti depois que já tinha saído tudo. Ah, eu também. Então eu cheguei atrasado pra primeira festa. A segunda que eu, como eu já tava lá no ritmo, eu já comecei desde cedo. Pois é, eu acho que já tinha começado Better Call Saul quando eu terminei Breaking Bad, então eu já tava meio... Eu lembro eu que já eu tava perdido. Temporada só, mas achei parada, eu não disse que eu não terminei de ver tudo. É, o ritmo dela não é muito constante, ela também é tipo Breaking Bad, ela tem algumas coisas muito boas, algumas coisas muito lentas, mas o que eles fizeram na última temporada agora... Vale toda a pena ter assistido todos aqueles episódios mais lentos de antes. A última temporada tá excelente. Caraca. Eu vi só um spoiler da série, que o próprio negócio do Twitter, a própria rede social deles divulgou, eu fiquei, ah, mas nada demais. Só como pessoa que aparece. Eu já contei. Porque Breaking Bad é tão bom que deve valer muito a pena ver isso aí. Vale a pena. Eu já contei minha história sobre Better Call Saul, sobre como eu achava que era uma continuação e aí um personagem muito bom, que eu gosto muito, tava aparecendo na série e eu pensei, e aí eu tava assistindo o Breaking Bad e eu pensei, ah, tudo bem, esse personagem ele sobrevive, uhum. Ele vai ficar bem porque ele tá aparecendo em Better Call Saul. E aí foi quando ele morreu que eu descobri que Better Call Saul era se passava antes, e eu fiquei muito bolado, eu fiquei duplamente bolado, porque eu tinha certeza que eu tenho esse personagem... Eu sei que você tá falando. Ai, ai. É, não. Certeza absoluta. Ah, enfim, ah, fica aí pra quem não tiver assistido. Vocês vão se decepcionar. Aí. Ou não. Ou não. Ou vocês vão querer que o personagem morra. É. Mas é. É isso aí. Temos mensagens? Não temos mensagens. A mensagem que tinha a gente já leu. É bom estar de volta. Eu tava com saudade de vocês já, ué. Pois é. Eu ainda tenho que passar pela edição do podcast, né? Pra lembrar de, ah, sim, é por isso que eu tava aproveitando esse momento de descanso. É, mas nesse momento agora que a gente tá gravando, eu tô contente. Perdão por qualquer coisa, qualquer quebra de ritmo aí, ou coisa do tipo, que puder ter rolado. Tá acontecendo de novo, daqui a pouco, o episódio que vem já tá no ritmo normal. Uhum, é isso aí. Valeu, valeu, gente. No fodão aqui no... nos... Os comentários do Twitter falou que só tava curtindo o papo. Muita série pra ver. Obrigado pelas recomendações. Nossa, boa sorte, muita série mesmo. De nada. A gente falou mais de 10 aqui. Quando tiver. Veja Felipe, que é mais fácil de ver primeiro, talvez. É, Felipe, qual você recomendaria mais desses? Das novas ou das. Dessas que a gente falou hoje. Ruptura é muito boa, uhum. Mas é pesado. Se quiser alguma coisa mais comédia, o After Party. As duas são da Apple, sim. É. Mais complicado também. Mas assim, a Apple é uma das mais baratas. Cancela Netflix, assina a Apple. Mas a Netflix tá com umas boas atualmente. É, e do Netflix, Sandman. Eu gostei, tô gostando muito, é a coisa do mundo HQ que a Isadora mais gosta, então ela tava super ansiosa e ela tá muito feliz com o que ela viu. Então se ela é fã e tá gostando, imagino que seja realmente boa, que nem eu tô achando. Fizeram jus. O povo gosta muito até de agora, ser, né? Sim. É. Do original. A série... Espero que esteja trazendo algo legal. Acho que vou ficar alternando entre Ruptura e Better Call Saul depois que acabar com Sandman. Ok. Better Call Saul é mais longo. São 6 temporadas de 10 episódios cada uma. E a sexta temporada, acho que tem 13. Hoje foi o 12º, então só tem mais um. Triste. É, triste. Mas é. Terminamos por aqui. Valeu, gente, por ouvirem. Lembre-se que o podcast só cresce recomendando ele e fazendo com que ele seja descoberto por pessoas que não nos conhecem. Então, um like, um comentário, coisas assim, sempre ajudam. a fazer a gente ser mais encontrado pelo algoritmo, essas coisas. Então, 5 estrelas no Spotify. 5 estrelas no Spotify, comentários e coisas do tipo. Não só no Spotify, qualquer lugar que você ouça. Se você ouvir no Spotify, 5 estrelas. Se você ouvir no Apple Podcast, 5 estrelas. E um comentário lá, uma crítica lá. Esses caras são muito legais, coisas assim. Seria bom. Adoro quando eles falam sobre política. Adoro quando eles falam sobre política. Putz, gente, a gente esqueceu de falar sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, gente. Deixar pra Poxa. próxima pauta. Vai ter que, Fica semana que vem a no gente próximo. conversa sobre isso, tá? Imagina um episódio, um podcast que fala seriamente sobre política, que fala, a gente esqueceu de falar sobre a guerra na Rússia. Tipo, Putz. falaram sobre o que então, amigo? A gente responde comentários, então se vocês quiserem comentar, mandar uma mensagem no Twitter ou no YouTube, ou até, cara, se quiser mandar um e-mail, eu aceito, eu recebo o e-mail, eu leio em voz alta para vocês. Manda aí, gente, manda aí. Obrigado por ouvirem, obrigado por participarem, Felipe, Luan. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui com vocês essa noite. Valeu o chat, que tá aí vendo ao vivo no Twitch, twitch.tv/fakegurg. E é isso. Até mais. Tchau, pipoca. Tchau, pipoca. Não, pera, eu fiz besteira. Calma aí. Ok, pronto. Eu tô mudando o. Tô tentando nivelar o volume de vocês em tempo real e agora e eu vi. Eu percebi agora que tava aparecendo na tela Tá, vou ver aparecendo a na live do configuração do Discord. volume.